Altitude with 4, line up and take off from runway 10, wind 150 degrees, 80 knots. Está livrado, é meu. 59, está livrado, é meu. 5809, desça para 2000 pés. Lógico, chão 909, autorizado final LS, após estabilizado localizado. 909, passa a estabilizar localizado. 3152, desça para 050. Juliette, portão 11. Vai para 11, é 212. Europa 084, Bonnet 05, now Salvador, 120, decimal 8, have a nice trip. Europa 084, with a contact climb to 390, book a depart. Europa 084, Salvador, control. Alright. Airbus Fighter 390. Climb level 390, Europa 804. Boa noite, 805 com a Tavo. Boa noite, 05, boa noite, chegada Mari, desça para o 050. Mari, desça para o 050, boa noite. 3152, desça para 3000 pés, do ajuste 10019. 3000, ajuste 10019, tá? Lado web. F5809, chame Torre Ícone Noite, decimal 95. 18895. Torre agora, agora vai dando motor e recuperando ele. Trazendo ele, pode trazer na razão. 5895, eu no localizador. 5809, é ponte externo, baixado, checado. Vai travado. Na escuta do Mike X-Ray Golf 809, cheque 30, livre pouso no 0, no 50 graus, 10 nós. Ah, ratificando, 59 embaixo da lata. Prossiga o Mike Alpha Tango. Mike X-Ray Golf 2, meu play, ajustando 099, reporte localizador. Hoje, 2000, passará. Posição 612 para posição 07, autorizado o início do reboque. Chame no térmico. Camarada Mike X-Ray Golf. Zero 84, contact the Recife Center. 126, decimal 85, if unable 125, decimal 45. Go 1805, é o número 2 de aproximação, tráfego que o precede. Está 30 milhas na sua frente, desça na chegada para 2 mil pés, QNH-099, reporte estabilizado no localizador. Na chegada para 2 mil pés, localizador em reporte, voa na 8205. Tan 3152, passando Duna Complete, aproximação Chame Torre, 118, decimal 95. 295 até decolagem, obrigado. Até. Jet 5809, Solo 13, livrou, táxi Alfa Kilo, posição 03 do Pat 3. Alfa Kilo, posição 03 do Pat 3. Torre Salvador, Tan 3152, boa noite, estamos a 2,5 milhas para o chão. 3152, boa noite, cheque o trem, 130 graus, 7 nós, livre pouso no zero. Livre pouso, pista no zero, 3152, baixou e travou. Salvador, é tudo no Mike X-Ray Go. Siga. Informando o Mike X-Ray Go, o término do reboque na posição 07 do Pacão, obrigado. Ciente. Dois solos 17, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, TAN 38, coisinha do TAN 3152. 1-1-8-0-5, passando Duna, complete aproximação e chame torre 1-1-8-95. 1895, Goma 805. Torre Salvador, boa noite, Goma 805, tá 1,5 milha do Inter-Serra, baixou o travão. 805, tem livre pouso 90, 950 graus, 89. Livre pouso, Goma 805. Negativo, os 24, mantém a escuta até o grande pátio. Posição prevista é a pole position. Negativo, 24. 1-4, Oceano Sobral. Bono 714, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2.000 pés, que é legal no 019. Repórter estabilizado no localizador. Identificou, desce para 2.000, a chegada a mar, reportará estabilizado, ajuste com 019. Pole position 1805. Bravado, pole position 1805.